Aguarde, copo. 0 agora, copo. 0 agora, copo. 0 agora, para o táxi. Tem 97 a bordo. 4 horas e 8 de autonomia. Alternando Aracaju. Azul 4206, autorizado táxi via Índia e Alfa. Ponte esperador no 0, chame torre. 11895, QNH 1-0-0. Boa viagem. Informativo autorizado pela Índia Alfa, seu ponto de espera da 1-0 com a chamada torre 10295. Boa. CNE 620 do Galeão, 360, pronto? Pronto, 601. 6201 para o Galeão, autorizado 360, Gerupes 1-0, aposte conforme a rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, aposte bridge, controle 120.8 e transponder 5557. Gente, autorizado 360 para o Galeão, pedido 1-0, a rota conforme. Separada dele, para a direita, da Elvida Bridge, 208, controle, transponder 5557, o Xenia 620. 620, regimento correto, pode pronto para posicionamento. Fotografo. Salvador, boa tarde, Azul 4206, ponto de espera da 1-0, está pronto. Azul 4206, autorizado aliar e decolar, pista 1-0, vento 1-20 graus com 10 nós. Autorizado aliar e decolar da 1-0, Azul 4206. Rádio contato radar 52 milhas, noroeste, BR Salvador, nível 090. Prossiga na proa de toque para a chegada a MAN, reporte de ave descida. Mais foco satisfeito, vigilante. Confiado, então, na proa do VOR, reporte para a descida, eu aguardo a modificação da estrada. Desça para 3 mil pés, o altímetro 1-0-0. Erra. Oscar Golf Serra, Oscar Golf Serra, desça para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte low pressure. Para 2 mil, além do LS, reportará Oscar Golf Serra. Vai passar o 160, chama agora o centro Recife. 0260, alternando 288. 260, 288, Chama o controle, 4206. Decola 249, controle agora 120.8, boa viagem, azul 4206. 208, boa. Salvador, boa tarde, azul 4206, passando 1500 por Cajão, Maracajó. 4206, boa, contato radar na decolagem, suba ao 370 na saída Fuca. 370 da Fuca de Maracaju. Alô, Salvador, web 6720. Informação, Quebec 360, Galeão. 6720 para o Galeão, 360. Autorizado no piso 1-0, após conforme rota do plano. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 120 decimal 8 e transponder 5575. Autorizado 360, Galeão, decola da 1-0, curva direita da EL, Leda, bridge, eu piso 1-0. Controle 1-208, acionar 5575, 6720. Mensagem 2-0, estagiamento correto, pós plano para posicionamento. Guardar a próxima, 6-0. Salvador, eu vou no 601, boa tarde, autorização para o Rio. No 601, para o Galeão, 360. Eu piso 1-0, após conforme rota, decola da 1-0. Primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge. Controle 120 decima 8, transponder 5013. 360, Galeão, curva direita após rota. Da EL, Leda, piso 1-10. Depois bridge, 208, controle 0-1-3. Quando 601, no planejamento correto, pós plano para posicionamento. Camarada 3, obrigado. Estabilizado no localizador, Golfe Serra. Bosta, Golfe Serra completa, ele é X-Ray chamando Torre 193995. É, Salvador, para passar em Golfe Serra. Faixa Golfe Serra, ajuste 1-0-1-0, confirma intenção, pouso na pista 1-0. Pouso na pista 1-7, propõe no... da presente. Gente, acho que a Golfe Serra é forte para o cancelamento do plano. Já, propondo o cancelamento. Para o controle. Quilo, quilo, Lima, está pronto para o lançamento. Obrigado, não tem informações de tráfego no setor, abaixo. Quilo Quilo Lima, o livre lançamento. Ciente, Lima. Dando instrumento aos 5-2, vai curvar à sua esquerda para pouso pista no 7, cortando base pela direita. Rocha Golfe Serra. É, gente. Ponte 4, ali vem puxar chamada de Ponte Táxi. Canal 6201. Livre acionamento, chamada para o táxi. Canal 6201. Descida para altitude lá de Serra, meu Mike Eco. Na minha escuta até 2.500 pés. O quilo que eu rima reporte passando 2.500 para liberar a frequência. Reportará, Lima. para a final da 97, trem fixo, Oscar Gofé. Gente, Oscar Gofé, tráfego avistado, autorizado por pistão 97, vento 190 graus, tipo 9 nós. Oscar Gofé. É, Gofé. Autorizado, 040, procure modificar o Mike Fox Serra. O Mike Fox Serra, plano modificado, 955, prossiga a descida com referente visuais, 1.500 pés, o altímetro no 0 no 1, prossiga com proa da rotatória e reporte visual com campo. Fox Serra. Azul 4206, passou 1970, chame centro Recife, 12545, alterno 2085. 2545, 2085, por favor. Acho que a Golf Serra no solo 56, confirme o pátio. Livrar na direita ou estacionar a frequência livre? Eu acho que é golpear. Alô, Xené, 612-6201, para o táxi, estamos com 140 bordo, 340 de autonomia, alterna Guarulhos. 1201, autorizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto esperado 10, chame Torres, 198, decimal 95, QNH 10111, boa viagem. E Alfa, 1895 a Torres, no ponto esperado 10111, muito obrigado, bom final de tarde, 6201. Fique claro, Kilo Kilo Lima, a frequência livre para a coordenação. TAM 3897, informação Quebec confere, Guarulhos 340, só um instante cobra, prepara a saída da Eulia da Brilha aguardando. Mike Fox Trot Serra, chame Torre 18395. Boa tarde, bom trabalho. Amém. Boa tarde, boa passando Mike Fox Trot Serra. Mike Fox Trot Serra, boa tarde. Pode final do ano 7, o ajuste no 011, no vento 100 graus, 109. Fox Trot Serra. Salvador, boa tarde. Puxando 6201, boa tarde, autorizado em linha, decolar pistão no 0, vento 100 graus, 119. Ah, foi. 6201 está de mais. Prossiga no 140, chamei o controle Léo, som 20 decimal 1. Eficiente, repete quando totalmente pronto, puxando 6201. É, passar a próxima, 201. Eu acho que a Bravo é o controle, prossiga. Top. Prossiga, né? Autorizado. Cruzado Guarulhos, nível 340, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição bridge, onde intercepta o Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 50, 16 no transponder. 340. Da 3897, correto. Portão 5, chama a prova para o back também. Chamada da 3893. Da DLS X-Ray, reporte no localizador. 3000, reportará no localizador do X-Ray, da 3894. Instante cópia, prepara a saída Arbor, LF aguardando. Copiado. Yankee Delta Charlie no regresso 506, confirme em POB? 02. 02, gente, mantenha no litoral, na escuta. Passar 5491 no controle de Salvador, prossiga na chegada a Aman. Reporte no ideal de descida, está sob vigilância. Estamos no ideal de descida, informação. Copiado, desça para 3000 pés no altímetro no 01. Para 3000, Yankee Delta Charlie, pouso em Salvador, confere? Afirmo. Entendi. Terra no solo 02, confirma bate? Nada mais. Saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5014 no transponder. Bruno 567, correto, portão 8, chama pronto para o back treinamento. 021, 00 grau, 099. Ali decola, 510, o Chanel 620. Estabilizado ILS, o TAN 3894. 3894 completa ILS X-Ray, chamando torre 198, 3895. 1895, TAN 3895. Em Salvador, uma boa tarde, 3894 da TAN estabilizado. TAN 3894, boa tarde, cheque 3, livre pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 109. Livre pouso no zero, TAN 3894. Chanel 6201, decolador 04, controle 120, decimal 8. Roda 208, Chanel 6201. Controle Salvador, boa tarde, 6208, decola na FIFA. O final é 6201, contato radar na decolagem. Muito bom, 360 na saída da EL. Gente, 360 na saída da EL, o Chanel 6201. Web 6720, posição 62, acionamento do SPEC. Objeto 6720, 62 autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta contato 6720. Tudo pronto aí embaixo, viu? Já solicitou no 62 e já iniciando. Quem vai estar aqui na retaguarda? Não me escuta aguardando. Ok, valeu. Tanque Delta Charlie visual com campo? Afirmo. Dami Torre, 1-8-3-9-5. Graças, amigo. Bom trabalho aí. Boa. Puxa, estacionamento 8. E boa tarde. Boa tarde, Yankee Delta Charlie. Continua a aproximação. Ajuste 1-0-1, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Charlie. Yankee Delta Charlie, evite o sobrevoo da base aérea em Salvador, está autorizado direto para o pátio 5. Ok. Pátio nacional para o pátio 5, Yankee Delta Charlie, o ajuste 1-0-1. Charlie, é a possibilidade de seguir pela 1-0? Encontra-se no pátio 3, decolagem da 1-0. Autorizado então Belo Horizonte, nível 100, decola da 1-0 com curva à direita no perfil da saída Coral e após Coral prossegue conforme a rota do plano de voo até Belo Horizonte. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5474 no transponder. Livrou o TAN 3894. TAN 3894, táxi lento, via Alfa, vai manter a posição em sua táxi 6 Juliette aguardando a liberação do gate. Lento, Alfa, Juliette, TAN 3894. Sierra Hotel Yankee Cottage. Sierra Hotel Yankee, correto, no pátio 3, reporta pronto para o acionamento. Inversionar e reporta pronto para o táxi, Sierra Hotel Yankee. Solo Leve 6720, está pronto para o táxi. 40 a bordo, 352, alterna Guarulhos. Webjet 6720, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-1, bom voo. 1-0-1-1, abaixo, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 2-4-5-6-7-2-0. Voo no 601 na escuta. Irmativo. Aeronave da Webjet iniciando o táxi a partir do 612, após a passagem da mesma livre pushback, acionamento, reporta táxi. Após o Webjet, a autoridade pura, voo no 601. Voo no 567 na escuta. Por gentileza, coordenem com a equipe de solo se há possibilidade de realizar o push um pouco mais da retaguarda, deixando a entrada do portão 08 livre para o parqueamento da aeronave da TAM. Gente, vai deixar o 8 livre para a aeronave da TAM. Gente, a porta pronta para o táxi, ajuste no 01, no gol no 567. 01. Salvador, boa tarde. Oxaneia 6259, Guarulhos, conforme. Oxaneia 6259, informação Romeu, Guarulhos 360. Prepare a saída da Euleda Bridge, aguardando cópia. Aguardando cópia da Euleda Bridge, 6259. São 3894, ingresso com cautela Juliette, atentando a aeronave da Gol, vai iniciar o push no 08, deixando a entrada livre para o seu parqueamento, ok? Prossegue Juliette 08. Gente, vai prosseguir com cautela, a aeronave da Gol inicia no 8, e a nossa posição será 08, tá? 3894. Equidota Charlie, repartindo pelo controlado, vento 090 graus, 1-2-1. Charlie. Né, 6259, pronto, cópia. 6259, positivo, possível. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120.8 e aciona 50.10 no transponto. Oxané 6259, autorizado para Guarulhos, vai decolar na pista 10, gera curva direita. A saída será Tael Leda, nível 360, controle de saída 508, e o transponder 50.10. Oxané 6259, correto, portão 10, chama pronto para o SPEC funamento. Porta pronto, 6259. Taxi Gol no 601 com 728, 128, 3 horas e 50, alterna Campinas. 720. Só confirmando se foi o Gol no 601, chamando para o táxi. Afirmativo, 128, 1350, Campinas. Gol no 601, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste no 0, 11, um bom voo. Livre táxi, Índia, olha, Alfa Bravo, de ponto de espera, 295, obrigado, bom, boa tarde. Localizador de Zó, bom campo. Trip 5491, completo final do procedimento LS, emissor na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, boa tarde. Então, 3897, ciente, então, apenas um caminhão do bombeiro passando agora a retaguarda, vai prosseguir via Juliette, tentando ao mesmo autorizado, reporta ataque. É 6201, chame Centro Recife na frequência 125.1, na alterna 133.25. 151.3325, boa noite, 6201. Boa noite. Doutor, eu vou no 601, boa tarde, ponto de espera da 10. No 601, boa tarde, a linha decola de imediato. Afirmativo. Utilizada a linha decolar de imediato, vento 100 graus, 120. Em decola, 601. Torre de Salvador, 3P5491, vai passar o marcador externo, tem abaixado o trabalho. TP5491, continua a aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 09. Afirmativa, guardando a pista livre, 491.